Quando em ti descanso, recebo lindos sonhos. Acordo, quero contar, mas nem todos irão acreditar. Às vezes o silêncio é necessário. Tempo ensina-me a controlar o anseio de querer falar. Coisas que o homem não viu e também nunca se ouviu, nem subiu ao coração. Só tu sabes qual a dimensão. O mundo não apagou sonhos dentro de mim. Como José, vou esperar. No final será feliz. A bênção de receber sonhos que nunca mereci. Quando tudo for real, vou fazer o bem até quem me fez mal. No lugar frio e escuro, quero entulhar meus sonhos, mas eles não morrerão. Isso é parte da provação. Do calabouço irei ao palácio do rei. E quando lá eu chegar, preparado preciso estar nas coisas que o homem não viu e também nunca se ouviu, nem subiu ao coração. Só tu sabes qual a dimensão. O mundo não apagou e os sonhos dentro de de receber sonhos que nunca mereci.